4221, Lima, ingresso, decolagem da pista no zero, vento no 80 graus com 08 nós. Tem cabeceiro no 0868. Decola 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, até mais. É. Controle, muito boa noite, o azul 4221, decolado, referências Leda. Boa noite, azul 4221, autorizado direto Leda, mantendo nível 400, deixa o radar. 400, Leda, o azul. 4221. Muito livre decolagem, dono zero, vento no 90 graus com 08 nós. Da Colas 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, né? Controle voo no 868, vibra 1200 para os 230. Boa noite, voo no 868, contato radar na decolagem, tem relance direto do Jampa. Para Jampa 230, boa noite, né? 0, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento 180 graus com 08 nós. Azul 4221 no Passão 160, Recife 1251 no Boa Viagem. 1108, voo 1970. Controle Salvador, Gol 1170. 170 da Gol, contato radar para instrução do centro. Suba para 330, direto de par. 330, direito de par, Gol 1170. Gol 1-8-6-12-8, China agora centro Recife em 1-2-5-45. Boa noite, Azul 4062. Sua identificação desce para 2000, Juré Buduna, 1-0 no 5 Nautimetro. Boa noite, a sua identificação desce para 3000, Juré Buduna, altimetro 1-0 no 5. No 170, passa nível 120, chama agora Recife em 125, decimal 45. 125 a 5, no 170. Decolete 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, uma boa noite, 1098. Controle, boa noite, chegou no 098, passa 2500, 1300 na subida. Ok, boa noite, no 098, contato radar, direto Gelmo, sua para 370, vigilante. 370, direto Gelmo, 1098. Igual 1098, solicita de par, se possível. 1098, aguarde, vou enviar a moto. Então, eu aguardo. Alright, for Gal 020, clear to line up and wait. Threshold 10. Clear to line up and wait. Runway 10, Gal. Azul 4062 autorizado LS, reposta, prisão no log. Gol no 098, passa nível 130 e chama agora Recife em 12545. E bom voo, boa noite. Zero, cleared for takeoff and runway 10, the wind is 180 degrees with 08 knots. 20. Azul 4062, do Avenida dos Tentos, 8895. Muito boa noite, Azul 4062, final de 6.5. Ground 020, airborne at 02, call 120 decimal 8, control departure, have a good flight and good day. 120, boa noite, muito obrigado. Aponte calmo, 020. Boa noite. 062, boa noite, está baixado travado, altímetro no 0, no 5. Acho que travou 1015, azul, com 062. Repouso, pistão no 0, vento 180 graus, 180 com 10 nós, com 10 nós, azul 4062. Prisão 6258, será? E 58, ciente, soluna torre 118, decimal 95. 295, valente. Doutor, uma cordial boa noite, 6252 do Xanata, uma milha de distância. Boa noite, 6258, que eu tenho aproximação, agora na pista livre, altímetro no 0, no 5. Guarda, 6258, está o Xanata. Dois no solo 06, à direita solo 121 no decimal 1, boa noite. Calibre pouso, pista no 0, vento 18, 0 graus com 08 nós. Calibre pouso então, com 6250. No solo 08, à direita, solo 121, no decimal 1, boa noite. Não, obrigado, boa noite. Airport Galo 020, Quintet 96 Center at 125.45. Ok. Boa por nada e tenha uma boa viagem até Lisboa. Boa noite, Gol 1072, ação de identificação, DF 2000, direto do 1, altimetro 10115. Chegada bom, desce para 4.0015. Palio Bravo, controle, mantenha 070, chegada a Mare. Vitor Charlie Bravo, assume o código 0237, Vitor Charlie Bravo. O 972 autorizado a aproximação LS, informa estabilizado no lote. Está livre ingresso e decolagem da pista no zero, vento no 90 graus com 08 nós. Torre Decolagem 24, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 608, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Contra Salvador, boa noite, 3152. Boa noite, 3152, contato radar, 330, direto Jama. 330, direto Jama, 172. 172, ciente, completa aproximação, torre 118, 95. 185, grato, de gol 1172. 13891, reautorizar 2000, livre da restrição lá em selo, reporta localizador. 2000, livre da restrição em selo, vai reportar no localizador, está 3891. Cima, galera. 0 graus com 09 nós, 1015 altímetro. Eu estou usando 0972. Fechar o ABS para 2000, altimetro quando 015. Fechamos 52, Recife 12545, boa noite. 12545, boa noite, 3152. Bruno 72 no solo 29, à direita solo 121, decimal 1, boa noite. localizada no localizador, está 3291. Completa final ILS, torre 118, decimal 95. 3295, obrigado, uma boa noite, está 3291. Boa noite. Boa noite, Altan 3891, passou externo, baixada travada. Boa noite, Altan 3891, eu tenho pouso, pista no zero, vento no 80 graus, com 09 nós, o altímetro no zero, no 5. Gente, autorizado o pouso no zero, com 0 no 5, Altan 3891. No solo 34, à direita, solo 21, no decimal 1, boa noite. 21-8, vai dar na primeira direita, 3891. 21-1.